Olha, eu não vou chorar. Em meu nome, Flávio Barbosa, em nome de todos os que te viram nadar, em nome... Desculpa. Em nome de todos os seus fãs, muito obrigado por tudo que você foi, é e será para a natação brasileira. Jéssica Bruin de Cavalheiro, parabéns por tudo. Obrigada, Flávio. Obrigada a todo mundo que torceu por mim, me acompanhou. Eu estou muito feliz. Estou muito satisfeita com a minha carreira. Saio daqui feliz, sem chorar, porque foi uma decisão muito bem pensada. E pode ter certeza que a gente só sai das competições, mas do coração das pessoas, da vivência delas, não. Então, sempre vou estar por aí, ajudando a natação no que for preciso. Olha, eu gostaria de saber o que vai ser da sua vida agora. Ainda não sei. Eu vou descobrir, quando eu descobrir, daqui uns 6 meses, eu conto para todo mundo. Que eu vou tirar um tempinho para mim agora, para eu me achar. Olha, eu não sei, eu não encontro palavras para dizer o quanto você tem me ajudado, o quanto você tem ajudado o FamiliaAquatica.net. Então, olha, muito, mais uma vez, obrigado. Obrigada a vocês.